de viola de um cego infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: disse eu me carrego moda de viola, não dá luz a cego. Disse eu me carrego moda de viola, não dá luz a cego. Moda de viola de um cego infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: disse eu me encarrego moda de viola, não dá luz a cego. Diabo diz: disse eu me carrego.